quieto. Qual é, Molly? Cadê os caras? Tão aí? Muito bandido, pouco crime. Quem corre, quem morre pelo time. Sou a fé dos meus. Vou cantar até não ter mais gás. Andar contra o vento ou contra quem mais. Atravessar sem argumento. Focado sem margem pra quase. Eles choram demais, não são mais do que frases, cadernos, miragens. Sou a bomba que explode castelos de legos. Ecos inflados, cegos emocionados voam pelos ares. A ira do Isar avisa o inferno de Dante na selva fria. Paparazzi são holofotes que opacas almas vazias. Minha causa me torna mais forte, minha morte um mártir um dia. Na calada, rua ensina calada. Mente armada pra paz, mas sem jamais baixar minha guarda. Eu juro, cada alma levada será vingada. Seremos uma legião ou não seremos nada. Mente aberta, corpo fechado. Correndo pelo certo, mas é dois tempos pra fechar com errado. Veneno entorpece. Só minha vida pode me aconselhar. A morte é a sorte do eterno. O ditado é radon. Vaso bom é o que não quebra. Santo forte, flow que não trava. Trampo a vera em home studios, cavernas, pista, favelas. Nossa arte é a guerra. Nossas leis são paralelas. Cuspindo linha igual lava, fui pro mar mergulhar. Ludibriar minha calma. Ferve a nova era, sem choro nem vela. Já era, é melhor recuar. A revolução já tá toda gravada. Quem trabalha não fala sagaz. Rala vai, sua inveja só acendeu o pavio. O fim justificará os meios. Hoje a canoa é navio. Só onda errada nem marola faz, fio. Sem saber se ainda é cedo ou tarde. Sem saber aonde chego. Vou continuar, meu medo é o que me deixa aceso. No cesto das serpentes aprendi a confiar nos falsos e duvidar dos verdadeiros. Mente aberta, corpo fechado. Correndo pelo certo, mas é dois tempos pra fechar com errado. Veneno entorpece. E só minha vida pode me aconselhar. A morte é a sorte do eterno. Mente aberta, corpo fechado. Correndo pelo certo, mas é dois tempos pra fechar com errado. Veneno entorpece. E só minha vida pode me aconselhar. A morte é a sorte do eterno. A morte é a sorte do eterno. A morte é a sorte do eterno. Desorganizando, nos organizamos. Somos uma legião. Tudo bom.